Acorda, Brasil. Hoje eu tenho a satisfação de concluir esse trampo. Um trampo que algum tempo atrás era ideia. Ideia que eu trocava com o Giba, o Santana, o Toca, meus manos do Zona de Ataque, o Julião, o Maurão, os manos que prevendo o pior já deram início no meu resgate. Ideia que eu trocava na minha quebrada, quando os manos ligavam o gravador pra treinar break no seu Elias, o Marcelo, o Valtinho, o finado Tizil, o finado Teira, o finado Binga, meu amigo de infância. Mó saudade do tempo que ele era conhecido só por seus moinhos de vento, seus cavalos de pau. Eu era só o neguinho da Croix, a gente nadava na comporta, pode crer. Hoje ele é finado, eu tô na cadeira de roda. Aí molecada que tá crescendo agora, o crime não é vida pra ninguém, morô? Eu falo é por experiência, me acordaram.